Na noite desta segunda-feira, por volta de 22 horas, policiais rodoviários federais em serviço no posto na cabeceira da Ponte Internacional da Amizade lograram êxito em recuperar um veículo que havia sido roubado há 14 anos no Rio de Janeiro. Segundo os policiais que realizaram a entrega do Corsa com placas paraguaias na sexta SDP, o cidadão abordado em posse do automóvel tem 42 anos e apresentou toda a documentação de posse legal do automóvel no país vizinho. O homem, que neste caso é visivelmente um terceiro de boa-fé, juntamente com o veículo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências. Em contato telefônico com a verdadeira proprietária do Corsa, os PRFs foram informados que o veículo havia sido roubado nesta mesma época do ano, em 1999, na Vila da Penha, Rio de Janeiro. Questionados sobre o estado de conservação do veículo, os policiais informaram à dona do mesmo que ele apresentava boas condições de conservação e uso. A proprietária, então, comemorou, dizendo que, como não havia recebido o seguro na época, este seria seu presente de Natal para um irmão que acabara de casar. O veículo encontra-se na delegacia e estará liberado após a perícia do Instituto de Criminalística de Foz do Iguaçu. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.